Porte alinhado, pronto. Cabeceira 35, Whisky Fox Lima. Sim, aqui eu recebo 3.200 pés, confere? Continua subindo 3.200, por favor, agora. Senhor Leo, Papa Tango Vitor, Kilo Delta, está em condições visuais, propor cancelamento, nível de voo 1905, mantendo meu estimado 0935 em conquista. Obrigado, Vitor Kilo Delta, voando direto conquista, plano modificado agora 0845, submantendo 1905 em condições visuais, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta. Os 45, chame controle em 119-35, bom dia. 935, bom dia, obrigado. Controle Salvador, Romeu, bom dia, Papa Pego, esse Foxtrot Lima decolado na mola. Fox Lima, contato radar na decolagem. Sobe mantém 1-0-0, saída, saída Gole. Confirme a Gole, senhor? Confirmando a Momo, Momo. A Momo, ok. Tá livre da restrição de 3 mil? Firma, tio. Tá livre da restrição e acessão a centela, o esporte dele. Qual é a oportunidade do Santa de manter 1050 até Aracaju? O ex-sertango tá livre, mantém o 050 até Aracaju. Gente, grata. Salvador, bom dia, o Papa Tango Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, prossiga. Bom dia, senhor, está no pátio de estacionamento Ilhéus 80, no aborto. Ilhéus 80, livre acionar, reporte táxi, seu tráfego conforme Ilhéus 080, Golf Merit 7, decola da 17 com curva direita, saída coral. O transponder 5534, frequência do controle 11935. O Oscar Golf Kilo confirmando 80 até 40 milhas após 085. Golf Kilo, ciente e aprovado em Léus 80, na busca 67, cola da 17, curva direita, coral. 5534 é o transponder de controle 5935. Vai acionar e chama para o táxi, estação 01, aborto, Golf Kilo. Afirmativo, Golf Kilo. Fox Lima, seu estimado de pouso em IDC. Estimado de pouso 09 0952. 0952, copiado. Lima, tá totalmente visual, propõe a modificação de regras visuais para o 085 direto IDC. Copiado, 085 direto IDC, modificado agora 0849, Whisky Fox Lima. Obrigado, Lima. Reporte para ingresso, Santista. Vou ver o camarada para ingresso. Está pronto para ingresso. Livre, ingresso, reporte alinhado, pronto. Cabeceira no 7, Oscar Golf Kilo. Kilo, camarada alinhado e pronto, no 7. Doeste Salvador, mantenha-se condições visuais no 1-0-5 e chame Recife em 1-2-6-4, até 1-2-8-8. 1-2-6-4, 1-2-8-8, Vitor, Kilo Delta. Costa, Golf Kilo, está alinhado e pronto na onda 7. 7, Golf Kilo, livre decolagem, pista 17, o vento de 280 com 5 nós. Golf Kilo, iniciado. O Kilo decolou 5-3, chama o controle em 119-35, bom dia. 119-35, grato, bom dia. Controle em Salvador, bom dia. O Papa Tango Astagol Kilo decolou no momento, estacionado 5-5-3-4. Bom dia, Oscar Golf Kilo, sai da Coral, submantenha 080, vigilância. Golf Kilo, na Coral, vigilância. Tanguesco Fox Lima está livrando a terminal Salvador. Serviço radar encerrado. Mantenha 085, chame centro Recife. Em 12085, alterna 12545. 2085, 2545. Muito obrigado, até retorno, Fox. Bom dia, senhor. É o TAM 3171. Peguei informação: Índia, ainda a pista 10 está fechada. Estou aguardando aqui o próximo. O passante. E da informação para Guarulhos, nesse horário agora de manhã, seria a Peruísque 50 ou a 58, senhor? 50. 50, né? Ok, estou programando, aguardando a autorização, se você puder, tá bom? Sim. A pista é a partir das 9 horas agora, né? 9h30. Ok, tá bom, nós ficar pronto aqui a autorização. A gente tá aguardando, obrigado, amigo. Salvador, gol 1804. 04 é gol, prossiga. Ok, eu tô na vertical da posição Conte, iniciando órbita no nível 400. Perdi o contato com o centro Recife. O senhor, por gentileza, poderia entrar em contato com o mesmo e informá-lo que estamos iniciando órbita no nível 400? Não, informaremos, porém tente contato na frequência 12685, alterna 12545. Se negativo, retorne para essa frequência. Positivo? Ok, 12685, pode me confirmar o alternado? 12545. Ok, 12545. Caso negativo, eu retorno para essa. Obrigado. Esquerda, subida agora, aval após Eudes. Controle 19, Teslão 35, turno 18, Teslão 6, código 573. 340, autorizado para São Paulo, Guarulhos, APU 50, vai decolar 28, curva esquerda. Goleval, eu 1935 ao controle, 186 é a torre, 5573 transponder, outra 3171. Sim, correto, portão 2, chame quanto puxa o sinal. Chamarei então 3171. Patango Eco, Serra Tango. 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha 050, chame agora o controle da caixa. Conheça 120, decimal 3. Eco Serra Tango. Na 1203. Controle Gol 1804. Ah, escuta. Ok, negativo contato com Centro Recife. Eu os ouço, porém eles não me ouvem. É, por gentileza, é, informar o, a nossa órbita no nível 400 na posição Conde. Positivo, será informado. Ok, então permaneceremos então na sua escuta. Afirmo, nivelado no 400. Afirmativo, nivelado no 400. A intenção é aos... Vou fazer uma continha rápida aqui, aos 0924, iniciar a nossa descida para pouso ao 0942. Ciente, mantenha o presente nível em órbita sobre a posição Conde e chame o ponto pronto para a descida. Afirmativo. A chegada prevista seria a IPIC para a pista 28, procedimento Zulu, ILS? Temos aí, mantendo-se a pista 28. Ok. Obrigado. O... Só o TAN 3171? Siga. Só confirmando, é Gole Eudes, é, corrigindo. Gole Eval, não seria de Né, não? Após levar direto Eudes, lá no interseção das FIR, Brasília com Recife. Ah, tá bom então. Então a Gole, Eval, após levar o voo a Eudes, tá bom. Obrigado. É o Oscar Golf Kilo. Siga Kilo. Autorizo uma centena por quilo para liberar formações aqui. Sim, autorizado. Reposte nivelado. Golf Kilo, para uma centena, reposte ela nivelada.